como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Quero mergulhar na tua presença, dos teus rios eu quero beber, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Quero mergulhar na tua presença, dos teus rios eu quero beber. Estou sedento de ti, estou sedento de ti, estou sedento de ti, Jesus. Estou sedento de ti, estou sedento de ti, estou sedento de ti, Jesus. Tu és a fonte de água viva, quem de ti beber jamais sede terá. Eu sei que tu és inesgotável, tenho sede, estou sedento de ti. Tu és a fonte de água viva, quem de ti beber jamais sede terá. Eu sei que tu és inesgotável, tenho sede, estou sedento de ti, estou sedento de ti, estou sedento de ti, estou sedento de ti, Jesus. Estou sedento de ti, estou sedento de ti, estou sedento de ti, Jesus. Estou sedento de ti.